aqui atrás de você. Você é a piada aqui. E lá vamos nós. Tu tá maluco, só pode tá louco. O grave do DJ Pablo tá sacudindo de novo. Tu tá maluco, só pode tá louco. DJ Pablo MG tá sacudindo de novo. Isso vai ser divertido. Você é a piada aqui. Grave com pressão, grave com pressão. Os seus falantes tremem, aqui tem disposição. Porque é grave com pressão, grave com pressão. DJ Pablo MG representa e treme o chão. Esse DJ apavora, escuta o que eu te digo. DJ Pablo MG, o top do automotivo. Então, grave com pressão, grave com pressão. DJ Pablo MG, abafando os vacilão. A concorrência treme, ninguém segura. É o DJ Pablo abalando estrutura. MC Douglas MG, na voz representa. No grave é o DJ Pablo, o terror da concorrência. As manhas não entra não, cê é a instrução de um profissional.